feijão, prato, manteiga, pão, cerveja, o prato de dia, garrafa. Batata frita, fruta, reservado, legumes, vidro, salada, batatas, açúcar, molho. Torta, alho, tomates, sopa, arroz, vinagrete, peixe, litro, hambúrguer, prato principal. Chá, suco, abacaxi, massa, carne, leite, crianças, café, pimenta, água. Café preto, morangos, uvas, massa, vinho, sal, pera, laranja, cogumelos. Cebolas, queijo, ovo.